S, mano. Essa aqui é bem curta, naquele estilinho lá, 17 pontos e tudo mais. Se liga aí, ó. Demorou. Quando eu acender, cê vai perceber que tudo mudou. Quando eu acender, tudo mudou. Aí, ó, a raiva é falta de muita fé. O tempo passa, já era então, já é. O luxo e o lixo, matéria-prima se fingem. Dizem que sou louco, mas minha loucura te atinge, hein? 200 tons de cidade cinza, criando um futuro incerto e ranzinza. Compre a ideia, vista a camisa. Somos o mar, estamos na brisa. Na missa, na massa, cartas marcadas. Ultrapassa o compasso dos caras, eles ficam de cara. Diz quem cara, diz quem compara. Sou coisa rara, de chinelo eles comentavam. Luke Menel Baba, não pega nada. Eu tô no topo do Marrocos junto com meus camaradas. Visão da praia, qualquer fita diz que entrega. Os vagabundos salva, salivando versos e bucejando rimas improvisadas. Boas levadas, boas levadas. Demorou, ou se demorou. Quando eu acender, cê vai perceber que tudo mudou.